Quem é que quer uma coqueta? Se não consegue, então me respeita. Vou dar o nome, então grave na cabeça. Bate uma foto porque o nome é coqueta. Hoje eu vou comer uma coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Hoje eu vou comer uma coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta. Se não consegue, então me respeita. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Vou dar o nome, então grave na cabeça. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Se não consegue, então me respeita. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Vou dar o nome, então grave na cabeça. Comer uma coqueta.